Ei, chega de olhar o carro pros burguês, embraçatinho nessa porra. Na vida o esculacho, humilhação no 02. Se pã, passa por baixo, a hostia não tomei, nem quis me confessar. Não sabia, mas já tava protegido pelos orixá. E lá no trampo, o patrão falou assim: neguinho, neguinho, filha da puta, era pra tá no tráfico e ter a vida curta. Cala, mordaça, não deixa ele falar, tá variando. Diz que seu nome é Baque Butano Luciano. Que coisa de africano, ele fica além dessas besteiras e sai cobrando. Vocês dão continuidade no massacre colonial. Português, francês, caucasoide, as clara, sem óleo de madeira. Quando ouviu reparação na conferência africana em Durban, tristeza. Foram os primeiros a tirar o cu da mesa. Não aguento, explodo, explica por que das dores não passa da cozinha da madame. E diz, ei filho, como Deus é bom. Põe na Rádio Globo e chora junto o coração. São só resíduos do ódio que resta no organismo. Então vai lavar a cara, arrancar a maquiagem. Quer contribuir, dessa vez sem pilantragem. Apoiar a luta feminista pode ser do escanteio. E todos e todas têm capacidade, independentemente do gênero. Rogo genital, mutilado é só o dela. Oriente Médio, o pano tampa a cara. Reprime a saúde e a beleza. A democracia, a vaidade no Brasil. Afinal, a mulher preta tá no cu da hierarquia da sociedade. Oh, só serve pra tua orgia. E no final é aborto, corpo, peito, bunda e o cérebro considerado morto carnaval. As pretas se arrastam pelo chão. No destaque, ela, que a mídia considera bela. Não tem papel de moça de família na novela. Mas não sabe que é um cativeiro. Não sabe que é seu ancestral lançado de um navio negro. Não sabe que é viver de uma faxina diarista. Cuidou de três filhas sozinho. Pai, deu linha na pipa. Indianara, eu canto pra revolução. São só resíduos do ódio que resta no organismo. Resíduos do ódio que resta no organismo. São só resíduos do ódio que resta no organismo. Resíduos do ódio que resta no organismo.